playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Isqueiros como um quadro a secar. Gasolina sem chumbo, digo eu quase mudo e ela presa ao lugar. Fóssil em combustão, eu entrego o cartão, só a quero tocar. Boa tarde, eu sou Miguel Petencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Poderá ouvir a playlist também em podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos em facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão de hoje com André Henriques, vocalista dos Linda Martini, desta feita com um trabalho a solo e De Repente o Nome da Música. É o primeiro single lançado esta semana e fará parte do disco de estreia do músico a ser editado no primeiro trimestre de 2020. Prosseguimos precisamente com Linda Martini, a música Boca de Sal, e depois Frank Black, vocalista dos Pixies, mas desta feita também a solo, com Speedy Marie. Bem-vindo! Feliz Natal com o Rádio Clube de Angra. Frank Black, também conhecido por Francis Black, vocalista dos Pixies, desta vez com uma das músicas de um dos seus trabalhos a solo, do álbum Teenager of the Year. A música foi Speedy Marie. Continuamos com, desta vez com Soul Coughing, a música de Idiot Kings, e depois Cracker com a música Low. Votos de uma excelente tarde de sábado. Playlists com Miguel Bettencourt. Sometimes I'm gonna walk the street behind a green sheet of glass, a million miles below their feet. is rusting on the vine. A fruit is calling from the trees. Hey, don't you wanna go down like some chunky cosmonaut? Após sensivelmente 4 anos decorridos do lançamento do penúltimo álbum dos Beirut, este grupo editou e lançou este ano, em 2019, o álbum Gallipoli. É neste trabalho que está incluído o tema Varieties of Exile, dos Beirut. And it's over everywhere, ever. We never had mine before next time. If there was doubt,

Se só agora chegou, está a ouvir a playlist. Nesta primeira hora da sessão de hoje, já por cá passaram Linda Martini, Soul Coffin, Beirut, por exemplo. Acabamos de ouvir Talk Talk com a música Happiness is Easy e vamos prosseguir nesta primeira hora com Bjork e Nick Cave. Bjork com a música Hunter, Nick Cave and the Bad Seeds com Red Right Hand. If travel is searching and home what's been Rádio Clube de Angra. Boas festas.

A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir Bob Dylan. Depois, na segunda hora, passaram por cá, entre outros, Cage the Elephant, The Fratellis, Red Hot Chili Peppers, The Who, mas para já, Man in the Long Black Coat, Bob Dylan. Playlists com Miguel Bettencourt. Playlists aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir também em formato podcast em playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos em facebook.com/playlist.rca. Abrimos a segunda hora da sessão de hoje com The Strokes e a música Last Night e vamos ouvir, vão entrar no alinhamento Cage the Elephant com Tiny Little Robots, Dirty Pretty Things com True Begins e The Fratellis com a música Enriqueta. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos mais uma vez. Rádio Clube de Angra. Feliz Natal. This is where the truth begins, where teardrops glance the sallow skin. You lose your will, and I can lend you mine. The west way wall, so tall and bleak, reflect the words we dare not speak. By the bottle's end, we may have done our time. What you want's to stay away from people like me, who twist most everything they see, and leave the grey old world behind you. So sew it up, get off some clothes, do some wine and fall about. The sun will shine again tomorrow. We are just bums, lest you forget. We can beg, steal and borrow. Well, you said that pills would sort me out, embolden me against the manifestations of fear and doubt. I just forgot who I used to be. So now I'm strong, so between a dream and a humdrum day-to-day routine, a laurel wreath on the door to my heart. What you want, so wash your face and try to breathe. Forget your mind and shut your eyes so that you can see, and leave the grey. Henrietta, we got no flowers for you. Just these miserable consequences. Fratellis na sessão de hoje da playlist. Antes deles, nesta segunda hora, Dirty Pretty Things e Cage the Elephant, e a abrir a segunda hora, The Strokes. Passamos de seguida para Red Hot Chili Peppers com Give It Away. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt.

Entramos na reta final da sessão de hoje da playlist com LA Woman, um clássico dos inconfundíveis The Doors e do carismático vocalista Jim Morrison. E dos Doors passamos para Jimi Hendrix com a música Voodoo Child. De resto, esta última parte da sessão de hoje será totalmente dedicada, chamemos-lhe assim, à velha guarda. We'll be right back.

Playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da sessão de hoje da Playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra das 19 às 21 horas. Recordo que poderá ouvir esta emissão e as anteriores em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos em facebook.com/playlist.rca. A derradeira música escolhida para terminarmos a playlist de hoje é Rock and Roll de Led Zeppelin. Votos de um excelente fim de semana. Um abraço, até ao próximo sábado.